Antena 1 9 1 1. Airborne at 3-8, contact Salvador Approach Control 119-8. 119-8, Argentina 1-9-1-1. Solo. 1-1. Argentina 1-9-1-1, radio contact on departure, climbing to level 400 via Tampa 1 departure. 400 via Tampa 1 departure, Argentina 1-9-1-1. Torre Salvador, o Gol 1561, na informação Delta, autorização Galeão. 1561, aguarde cópia. Prepare a saída São Bruno, Leda Dóquilo. Ciente, 1561. Toma 561 no copy. 561 para chegar. Toma 561, autorizado Galeão. Via Pedro 44, Serra Golfo Romeu, UP November 857 Bolso, nível 360. Decola da Pistola 0, primeira curva direita, saída São João, Maneda Dóquilo. O transponder é o 5533, corrigindo, 5530, controle de Salvador, opera em 199.8. Autorizado nível 360 para o Galeão, rota conforme o plano, decola da Pistola 0, primeira curva direita, percebida São João, transição Dóquilo. Transponder 5530 e o controle 1198 gol 1561. Gol 1561, cotejamento correto, parte pronto, pushback planamento. Sim, já 1561. Prefiro. Bem informado em zero, é a operação do motor, para teste, posição 9. Autorizado em posto térmico. Salvador, o Pan 98, o Golf, o Falcon 7, o motor de ponto de observação. Salvador, o Gol 9561, para o posto de estacionamento, posição 4. Autorizado, Gol 9561, né? Pode pronto, taxa. Autorizado, posto de estacionamento, Gol 9561. Torre Salvador, Gol 1561, para o táxi com 1975 a bordo, autonomia 04, 15, está na Brasília. Gol 1561, livre táxi à direita, via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 014. Livre táxi via Índia até o ponto de espera da 10, Gol 1561. Salvador, Gol no 561, ponto de espera da 190, pronto. Gol no 561, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento, 140 graus, 629. Alinhar e decolar, pista 10, Gol no 561. Oscar November Zulu, prossiga. November Zulu para reporte, parte 3 para parte 1. Autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reporte para ingresso no pátio. Gol no 561, decolado aos 02, chame controle em 119, décima 8. 198, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, vou 1561, bom dia. 561, bom dia, contato radar, subavia saída, salvo Uno, nível 360. Salvo Uno, 360, 1561. Autorizado até o 02, Oscar November Zulu. Salvador, muito bom dia, boa noite, nono. Boa noite, o Nuno, autorizado Porto Alegre, nível 340, rota Pedro 21, após conforme plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor 1, Elefa, após voar nítimo, intercepta aerovia. 5540, transponder, 1 na norte, decimal 8, controle Salvador. Confirmando, a saída é Arbor 1. Arbor 1, Elefa, após voar a posição nítido. O gol 1819. Arbor 1, atenção, Elefa, após voar. Boa noite, Nuno. Boa noite, Nuno. Correto cotejamento e pode pronto de estacionamento. Cortarei. Turno 561 no chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Confirmando 128 35, 35, não? Afirmativo. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. A pushback acionamento no portão 7, é o voo 1819. Autorizado, voo 1819, reporte táxi. Autorizado, reportar em táxi, voo 1819. Táxi voo 1819, temos 102, 3 horas 10, pós da 5 horas 10, pós da 5. Voo 1819, autorizado táxi a partir no Índia, reporte no ponto de espera pronto, ajuste altímetro 1104. Informativo, saída de ar, reporte pronto, 1104, 2819, vai ver. Gol 1819, é a torre? Confia por gentileza o designativo de Foz do Iguaçu, é Serra Bravo? Choque de Índia, grato. Delta, C3601, centro de informação Delta. C3601, Delta confere, aguarde cópia. Pronto, pode ser, boa informação. Gol 1811, autorizado, alinhar e decolar, soma 0, vento 150 graus, 619. Solo Salvador, gol 1961, autorização Guarulhos, informação Eco, remota 1 Lima. Gol 1961, aguarde cópia, é o número 2, prepare São Voo no Leda Mótiva. Gol 1811, decolou ao 20, chama o controle de Salvador, 119.8. 19.8 agora, com controle, gol 1811, bom dia, obrigado. C3601 no pronto cópia? Copia, C3601. C3601, autorizado São Paulo Congonhas, via Upes Luna 0 por Bávia, após conforme a rota do plano, nível de voo 360. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita, na saída São Voo, no Leda Mótiva, 5545 ao transponder, 119.8, frequência do controle Salvador. Autorizado São Paulo Congonhas, Upes Luna 0 por Bávia. Decola da 10, curva direita, salvo 1. 360 ao nível, 5545 ao transponder, 198 ao controle, alta 3601. C3601, apenas confirmando o transponder, 5545? 5545. C3601, correto, reporte pronto, pushback funamento. Voltarão, 3601. Gol 1161, pronto cópia? Pronto para cópia. Gol 1161, autorizado Guarulhos, via Pedro 1-0, Taubaté, executivo 360. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita, na saída São Voo 1, Oleda Mótiva. Transponder é o 5543, controle de Salvador, opera em 119.8. Gol 1161, copiador? Autorizado. autorizada para o voo 1161, no Guarulhos, nível 360, Pelotas Luno 0, transição Taubaté, pista no 0, primeira curva direita, a saída é salvo 1 na transição Monte, vai transponder 5543, controle 119, decimal 8. Gol 1161 no correto protegimento, reporte pronto para o feedback sanamento. Salvo, feedback sanamento, gol 1161. Feedback acionamento 3601 no 90. 3601, autorizado, reporte táxi. Ritmo atrás, 3601. Controle gol 1819. Prossiga. Por gentileza, tem como coordenar com o centro pro de UTG? Afirmativo, aguarde. Obrigado. Autorizado esse GIR, gol no 8-1-1. Hoje GIR, muito grato, gol no 8-1-1. Para o táxi, 3601 da SAM, 127 a bordo, alternando com o FINCH com 4 horas e 24. Seu 3601, autorizado táxi a partir do Índia, ponto espera a piscina 0, chame a torre, corrigindo, reporte pronto, o ajuste altímetro 10114, da 3601. Debitagem, pátio Índia, ponto espera, chama pronto, 3601. dia, aqui é o Gol Tango de Forte, rota 12, parte 1. Prossiga. Sua autorização de reboque para o pátio principal, posição 07, coordenação oficial de base. Confirmando, está na remota do pátio 1 e quer prosseguir para o gate 07? Afirmo. Afirmativo, senhor. O Golf Tango Uniforme autorizado, reporte no término 07. Ok, assinado, reportaria ao término. Da Tampa, espera 1-0 para. C3601, autorizado alinhar, decolar para 1-0, vento 1-50 graus, 0-5-9. Ainda decola 1-0, C3601. Comandante Azul 2849, é contra o 2360 com fim. Azul 2849. Azul 2849, estou em Salvador, prossiga. Autorização, dessa? Afirmo, aguarde cópia. O Azul 2849. C3601, decolou 31, chama controle Salvador, 119.8. 19.8. Bom dia, tá? 3601. São 3601, bom dia, contato radar. Sua via saída São Vuono, nível 360. Via São Vuono, 360, tá? 3601. Primeira curva direita. Saída Arcor 1, Elefa, após Elefa voa direto Tozop, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, intercepta aerovia. Aciona 5560 no transponder 1, 19.8, frequência do controle Salvador. 5560 para Confins, já pegou 2. Controlando a 1-0, com curva direita, eleva, corrigindo, arbor 1, eleva, 2 horas. Tango, hora, terra, hora, vai passar. 660, transporte, controle 1.98. Azul 2249, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback, estacionamento. Fortaleza. Possibilidade de voar Leda, Tan 3601. Autorizado, Leda. Leda, Tan 3601.